Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, uma emissão especial de alguma maneira. Isto porquê? Porque a minha convidada volta às Madragoas, mas ninguém ouviu a primeira vez em que ela esteve nas Madragoas. Ninguém ouviu a primeira entrevista que nós gravámos. Eu faço rádio há 5 anos aqui na Rádio Amália, tirando a experiência também na universidade quase há 8 anos. Nunca me tinha acontecido uma destas. É verdade que houve momentos em que esteve quase a acontecer com outros convidados. Onde é que está a entrevista? Felizmente, e porque temos bons técnicos, conseguimos sempre recuperar. Por vezes, para quem grava uma entrevista todos os dias, como devem calcular, há mais possibilidade de acontecer coisas assim meio estranhas, e o nosso programa por vezes tem assim um, enfim, como dizer isto, parece que está assombrado e acaba por fazer desaparecer coisas. E desta vez, de forma definitiva, a entrevista que eu gravei com a Sónia Louro, é a minha convidada de hoje, posso já dizer, evaporou. Ninguém conseguiu recuperar a entrevista, ela ficou perdida para sempre. O que não deixa de também ter aqui um lado, e já que estou a falar com uma escritora e com alguém que trabalha esta história da fantasia, não, até há um lado romântico nisto, Sónia. Essa conversa ficou perdida para sempre. É verdade, mas eu diria mais do que um lado romântico, há um lado assombrado. Assombrado. Isto porquê? Por causa do Frederico Mendes. Porque este romance nasce de uma vingança do Frederico Mendes. E ninguém me tira que quem se fez desaparecer a entrevista também está a ser do Frederico Mendes, por vingança. Devemos ser dito algo que não é agradável. Não era agradável aos ouvidos do Frederico Mendes, e ele fez desaparecer esta conversa. Portanto, temos que dizer que Frederico Mendes é muito bonito, muito inteligente, nós gostamos muito de ti. Olha, Sónia, vou aproveitar o facto de estarmos a gravar para te pedir desculpa por isso que aconteceu, e também por agradecer a tua vinda de novo. Rapidamente a Sónia disponibilizou-se para vir aqui ao programa, e em menos de uma semana estamos de novo a gravar, e por isso muito obrigado, Sónia. Por isso, a Sónia Louro é a convidada de hoje e é também a autora do livro Essa de Queiroz, segundo Frederico Mendes. Daí esta brincadeira com o vingativo Frederico Mendes, até porque este livro nasce de uma espécie de vingança. Explica-me lá então, qual é que foi o ponto de partida para a escrita desta biografia de Essa de Queiroz? Portanto, vamos perceber um pouco como é que Frederico Mendes nasce. Ou supostamente nasce, porque pode ter transformado já numa figura real. Portanto, ele nasce numa noite no cenáculo, em que as noites que o Essa de Queiroz passava com os seus amigos. Nasce do Essa de Queiroz, Batalha Reis e Antero de Quental. Por isso chama-se, o Frederico Mendes chama-se um heterónimo coletivo. Mas mais tarde, portanto, eles nessa altura fazem alguns poemas que publicam, colocando como autor Frederico Mendes, e criam toda uma história por trás de Frederico Mendes, que seria alguém muito viajado, muito culto. Alguns anos mais tarde, quando o Essa de Queiroz escreve o Mistério da Estrada de Sintra, põe um pouco en passant num dos episódios esta figura de Frederico Mendes, que aqui se torna um personagem. Mais tarde ainda, em 1888, Essa de Queiroz tem a ideia de matar o seu heterónimo, mas publicar cartas que supostamente ele teria trocado com várias figuras importantes, mais ou menos importantes da época, e publicá-las a título póstumo, com uma introdução de quem é Frederico Mendes, onde é que ele viveu, o que é que ele fez. E pronto, isto sai depois semanalmente numa publicação, e mais tarde, quando depois dessa morrer, tudo é publicado em livro. Acontece que o Frederico Mendes, no meu livro, aparece dizendo: não, eu não morri naquela altura, nem morri sequer agora, porque qualquer dia eu volto a aparecer como Dom Sebastião. E quando isto aconteceu, eu não soube, não estava em Portugal, não pude ver dar bengaladas ou Essa de Queiroz, portanto, só me resta este instrumento de vingança, que é a escrita. Como é que ele se quis vingar de Essa? Essa, que era uma pessoa muito reservada, não gostava de partilhar a sua vida privada. O Frederico, portanto, leva a cabo a sua vingança expondo toda a vida do Essa no romance, e mostrando até mais que o Essa, que sempre quis esconder a sua vida, mostrava nos seus romances, indo o Frederico mais além, não é? Chamando plagiador ou essa, pois plagiava a sua vida nos romances. E portanto, como estava a explicar, o meu romance acaba por ser um objeto de vingança. É um conceito do Fradique. Daí ele poder não ter gostado também da entrevista e tê-la com certeza apagado. E é um conceito bem interessante este da Sónia Louro. Ou seja, basicamente é uma criação a voltar-se contra o criador e provavelmente a voltar-se também contra este programa. Nós tivemos aqui 30 minutos a falar do Fradique Mendes. Ele não gostou, certamente, e fez então desaparecer essa nossa conversa. Mas felizmente a Sónia Louro está então de regresso com este livro, Essa de Queiroz, segundo Fradique Mendes, é uma edição da saída de emergência. Sónia, há pouco disseste uma coisa curiosa, aliás, estavas a falar sobre isso, sobre essa questão da vingança. Aquilo que eu te pergunto é, a escrita pode ser uma forma de vingança, às vezes, de nos vingarmos de qualquer coisa? Ah, com certeza, eu nunca o fiz. A não ser aqui neste exercício, nesta brincadeira com o Fradique, mas... Sei-lo-á, com certeza, para várias pessoas. Aliás, nós temos todos aqueles livros que saem acerca da princesa Diana, do príncipe Carlos, biografias não autorizadas, de pessoas que foram empregados deles, até que ponto não são vinganças dos empregados E por vezes, a minha pergunta também ia ao encontro de uma outra coisa, de uma outra ideia de vingança, se calhar mais larga, de nos vingarmos em relação à própria vida, não é? Em relação ao próprio destino. Há essa ideia de... Ok, aconteceu-me isto, a vida pode ter sido mais ou menos ingrata comigo, ou seja o que for, ou eu não encontro sentido para a minha vida, e a escrita é uma forma, é uma espécie de vingança. Mas se calhar isto que eu estou a dizer nem faz qualquer sentido. Quando estava a falar, eu pensei no tipo de vingança. Estamos todos destinados a morrer. Exato. E um livro é uma vingança, desta forma não morro. Exatamente. Por exemplo, a Sónia escreve biografias, não é? Biografias romanceadas de várias personalidades, por exemplo, a Mália, já lá vamos ouvir a Mália Rodrigues, desta feita essa de Queiroz, também Aristides de Sousa Mendes, mais, Sónia? Fernando Pessoa Eusébio, também. Eusébio. Neste exercício que fazes, há com certeza aqui uma dose que tem a ver com a pesquisa que fazes. Sim. A propósito destas pessoas, mas também, ou seja, há um equilíbrio entre aquilo que é factual e aquilo que é romanceado. Neste caso do Essa de Queiroz, como é que foi esse trabalho? Bom, eu, em todos os livros que eu escrevo, a minha preocupação máxima é que naquele livro a pessoa, quando acabar de o ler, saiba os vários passos que a personagem deu, os feitos mais importantes da sua vida, mas também que se aproxime um pouco mais de quem aquela pessoa foi na realidade. É verdade, em relação a essa de que hoje é difícil para mim aferir se isso foi conseguido, mas, por exemplo, em relação à Amália e ao Eusébio, pessoas que, e até ao Aristides Sousa Mendes, pessoas com quem eu falei para escrever o livro, disseram-me depois que viam ali, o Manuel Lisgosto disse que a Amália estava ali dentro do livro. Isso é o melhor elogio, não é? Sim, que te podem fazer. A filha do Eusébio também disse, não conheceste o meu pai, mas conseguiste pô-lo aqui. Portanto, isso é felicidade suprema em relação àquele livro, não é? Porque é esse o meu objetivo, de facto, dar a conhecer a personagem como ela é, de facto, por trás das máscaras do seu trabalho público. E penso que tenho conseguido isso por causa destes elogios que me têm dado. Certamente que sim. Sónia Louro trouxe-nos então, traz-nos este livro, Essa de Queiroz, segundo Fradique Mendes. Ela já escreveu então essa biografia de Amália Rodrigues e por isso, hoje, no que diz respeito às escolhas musicais, ficamos exclusivamente por Amália e vamos ouvi-la aqui com Formiga, Bossa Nossa. É um tema incrível, um dos meus temas preferidos de Amália, com letra de Alexandre O'Neill, música de Alan Luma. Minuciosa formiga, não tem que se lhe diga, leva a sua palhinha. Não tem que se lhe diga, leva a sua palhinha. Assim, asinha, assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. assim de ver eu ser. E não esta cigarra que se põe a cantar. E não esta cigarra que se põe a cantar. E me deita a perder. Assim de ver eu ser. Assim de ver eu ser. Assim de ver eu ser. Assim de ver eu ser. Assim de ver eu ser. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. Assim de ver eu ser. Assim de ver eu ser. Assim de ver eu ser. Assim de ver eu ser. Assim de ver eu ser. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. Assim de ver eu ser. Assim de ver eu ser. Assim de ver eu ser. Se não for a não querer. Passado que passei à casa onde vivia a Mariquinha, mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado. Estas janelas que tinham tabuinhas, do resto o chão ao telhado. Não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pegado e azulado onde vi as tabuinhas. Entrei onde era a sala, agora está a secretária, um sujeito que alegrinhas. Mas não vi colchas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas furtivas das vizinhas. O tempo gravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas. Quando em noites de guitarra e farra estava alegre a Mariquinhas. As janelas tão garridas que ficavam com cortinados de chita às pintinhas perderam de toda a graça, porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhores entregar ao usurário umas coisinhas. Pois chega a esta desgraça toda a graça da casa da Mariquinhas. Feito da casa o que fizeram, melhor fora que a mandassem para as alminhas. Pois ser casa de penhor, o que foi viver de amor, é ideia que não cabe cá nas minhas. Recordações de calor e das saudades o gosto eu vou procurar esquecer numas ginginhas. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas. E depois de Formiga Bossa Nossa, também vou dar de beber à dor. Aqui o autor é Alberto Jantes, para este tema na voz de Amália Rodrigues. Vamos continuar a conversa com a minha convidada de hoje, Sónia Louro, autora do livro Essa de Queiroz, segundo Fradique Mendes. Como é que foi fazer este exercício a propósito de Essa de Queiroz, sendo já, calculo eu, uma leitora de Essa de Queiroz? Ou seja, o que é que já conhecias a propósito dele e o que é que vieste a conhecer por causa do processo de escrita deste livro? Bom, eu era, isso continua a ser, uma leitora do Essa de Queiroz, porque acho que se é leitora do Essa para toda a vida. Mas atenção, Sónia, desculpa, mas não elogies muito, porque o Fradique pode ficar com ciúmes. Tá? Portanto, a minha obra fez cartas de Fradique. Exato. E, portanto, eu conheci do ponto de vista de leitor e gostava bastante, e aliás foi essa minha paixão pelo Essa que me leva a escrever este livro. Entretanto, ao longo das investigações, descobri um pouco do homem. Eu não imaginava um Essa de Queiroz, para quem lê os Maias e o Crime do Padre Mar, imaginava um pouco mais sério, e não é nada disso. Ela era uma pessoa extremamente divertida, gostava de pregar partidas, ela era um boémio, tive alguma dificuldade em assentar e escolher o seu percurso, porque gostava demais das noites de Lisboa com os seus amigos, as mulheres, enfim, é mesmo a boémia. E esse lado mais mundano, digamos assim, do Essa, é-me totalmente desconhecido. E achei muita piada, porque acho que ele teve ali um percurso um pouco de adolescente perdido, entre aspas, isto quando ele... Ao longo da vida? Mesmo ao longo da vida? Quando ele chega a Lisboa, a querer-se fazer o seu caminho na advocacia, porque era também o pai era juiz, o avô tinha sido, havia ali todo um percurso familiar de direito, era quase que hereditário, e eu acho que houve ali também aquilo que ele achava que se esperava dele, ou que ele pensava, e depois aquele amor pelas letras, pela vida de Lisboa, pela arte, e portanto não se conformar àquela vida que lhe estava destinada e procurar aquela vida que ele almejava ter, e isto tudo com muito, muito regabof, digamos, pelo meio, e é essa diversão que eu não, tão grande, ele foi deu-lhe na cabeça, e mais um amigo partiu para o Egito, só para ver a inauguração do canal do Suez, e se calhar é mesmo aí que ele decide, vou ser escritor, depois volta, traz AX para os amigos, quer dizer, toda esta loucura que havia, e que eu acho que nós não conseguimos, à partida, ou assim muito rapidamente, colocar no século XIX, era algo que se calhar imaginávamos mais para os nossos dias. E até era uma pessoa que reunia em si elementos aparentemente contraditórios, se por vezes transportava alguma melancolia, outras vezes tinha esse humor e até esse sentido de aventura, ou seja, havia muita coisa dentro do coração deste homem, de Essa de Queiroz. Sim, sim, e se calhar há dentro de todos nós, não é? Nós é que se calhar às vezes idealizamos as pessoas e pensamos que são diferentes e são seres humanos exatamente iguais a nós, com todas as suas fragilidades e forças. Sónia Louro, é com ela que estou à conversa, e ela já escreveu uma biografia de Amália, e por isso, obrigatoriamente, vamos ouvindo também Amália, como dizer isto, a ilustrar e a acompanhar, a servir de banda de sonora para esta conversa sobre Essa de Queiroz. Muito bem, mais uma escolha da Sónia, desta feita, Fado Português, com um poema de José Régio. Thank you. do frágil arco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada. Aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia. Ou foi Deus que foi servido dar-me no mar sepultura? Embora outro dia, quando o vento na embolia e o céu mar prolongava, lá proa do outro veleiro velava outro marinheiro que está cantava. Que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar o ceguinho de choro. Chorar por ti não choro, fugir do amor tem seu preço, e a noite em claro atravesso, longe do meu travesseiro. Começo a amar que não esqueço, mas lá perdão não te peço. Passas primeiro, de rastos a teus pés, perdida a te adorar, até que me encontrei perdida. Agora já não és na vida o meu senhor, mas foste o meu amor na vida. Não penses mais em mim, não penses. Não estou nem para te ouvir por carta. Convences as mulheres, convences. Estou farta de saber, estou farta. Depois de fado português, também este Confesso, letra de Frederico Valério, música de José Galhardo, Amália Rodrigues, claro, claro, só poderia mesmo, nesta conversa com Sónia Loura. Ela já havia editado então uma biografia sobre Amália, mas hoje traz-nos um novo livro. É uma biografia, um romance de Essa de Queiroz, segundo Frederico Mendes, e começámos a conversa precisamente por aí, por essa vingança aqui desta personagem, Frederico Mendes. Como é que equilibras esta voz, como é que inseres esta voz no romance, esta voz do Frederico Mendes? Em termos de narrativa também, sim, deve ter sido um desafio. Foi com certeza. Eu posso fazer uma comparação que eu acho que talvez seja a que melhor ilustra. Como naqueles filmes em que temos uma voz off, vamos vendo o filme, depois aparece uma voz off a dizer, e aqui temos a voz off, onde o Frederico, quando o Frederico Mendes quer salientar alguma coisa que o Essa disse ou fez, quer demonstrar como ele, Frederico Mendes, tinha razão naquilo que tinha dito inicialmente, desmascarar este senhor das letras, que afinal não é assim tão grande. E ao longo do livro ele vai fazendo reparos e anotações para chamar a atenção do leitor para aquilo que para ele foi dito, que é óbvio, mas que nós não sabíamos. Este livro, claro que traça o perfil de Essa de Queiroz, mas também acaba por traçar o perfil de uma época e de uma geração. Obviamente, quando se fala de Essa de Queiroz, fala-se também necessariamente da geração de 70. Esse também é um dos aspectos que acaba por estar integrado no livro. Sim, um pouco, se bem que o Essa de Queiroz vai para o, enfim, enverda pela via consular e acaba por passar uma boa parte da sua vida no estrangeiro, o que acaba também, de alguma forma, por afastá-lo e por dar-lhe outras vivências, enriquecê-lo em relação àqueles que ficaram cá em Portugal. Portanto, ele é um caso particular, digamos, dessa geração, porque ele parte e conhece outros mundos, digamos assim, e enriquece muito com isso. Essa de Queiroz, segundo Frederico Mendes, o romance da Sónia Loura, uma edição da Saída de Emergência. Sónia, o que é que andas aí a preparar? Depois de Aristides de Sousa Mendes, de Fernando Pessoa, de Eusébio, de Amália, já são tantas as personagens sobre as quais te debruçaste, e depois deste Essa de Queiroz, o Frederico Mendes iria sugerir Frederico Mendes segundo Essa de Queiroz, provavelmente, ou qualquer coisa assim, para que ele continue a ser protagonista, mas certamente tens outras ideias. O que é que podemos esperar da tua parte? Mais uma biografia romanceada. E já escolheste? Não. Já escolheste, mas não podes dizer. Já, estás sim, nesta... Estou nesta fase a investigar, ainda não comecei a escrever. Demora muito esse processo de investigação ou depende da personagem? No caso do Essa de Queiroz, por exemplo, quanto tempo demorou? Enfim, eu tenho sempre começo por investigar, depois quando a investigação está num determinado ponto, sobretudo porque começa ali uma vontade de formigar, de querer passar algumas coisas para o papel, começa a escrever e há uma parte em que... Portanto, há uma parte só na investigação, há uma parte que as duas se sobrepõem, investigação e escrita, e depois só escrita. Portanto, é difícil eu conseguir saber ao certo quanto tempo é, porque lá está, há este tempo de sobreposição, mas não sei, diria cerca de um ano. Para aí um ano, mais ou menos? Sim, sim. Ok. já com alguma escrita, pelo menos. Muito bem, ficamos então à espera desse teu novo livro. E antes de terminarmos, tenho aqui uma última pergunta. Achas que, e falámos muito dessa questão de o Frederico Mendes zangar-se com o Eça de Queiroz, a minha pergunta é, será que o Eça de Queiroz iria zangar-se contigo por alguma coisa que está neste livro? Ou iria ficar assim, pá, isso não deveria estar aí, ou não, isso não foi bem assim, ou seja o que for. Ou essa parte em que romanceaste um bocadinho, eu preferia que fosse de outra forma. Se calhar ia zangar-se pelo seguinte, okay, ele... uma vez o seu editor queria escrever uma biografia, não romanceada, acerca de essa de que hoje ele fez imensas demais para que a coisa não se desse. E é de onde vem a frase que também está no meu livro, que começa o meu livro, que é qualquer coisa, eu não tenho história, sou como a República do Vale de Andorra. E ele tentou que a pessoa que escrevesse a sua biografia fosse o Ramalho Ortigão, para ele ter algum poder sobre aquilo que fosse escrito. Portanto, ele tinha ali um zelo extremo sobre aquilo que pudesse ser dito acerca de si, talvez pelas condições particulares do seu nascimento, que foi algo que sempre o deixou desconfortável. Ele nasce fora do casamento, apesar que os seus pais casaram-se depois, mas ele viveu sempre separado dos pais. Há ali uma situação relativa ao seu nascimento que é possível que fosse isso que fizesse com que ele não quisesse que nada fosse revelado sobre ele e tivesse feito tanto esforço para que nada fosse escrito. Por isso, talvez ele não gostasse muito, mas isso é culpa dele, porque ele é que criou o Frederico Mendes. Ele levava-se muito a sério. Apesar de associarmos o Eça de Queiroz muito à fina ironia, ao humor até, ele levava-se a sério. Eu tenho esta ideia sobre... não sei, tenho esta ideia. Acho que apesar de tudo, apesar do humor, e ele foi de facto um dos mestres do humor da literatura portuguesa e da ironia, sem dúvida, havia ali um lado de... eu acho que ele se levava a sério. Eu acho que essa pergunta temos sempre... O que é isso de levar a sério? Acho que em alguns aspectos sim, em outros aspectos não. Que ele queria deixar uma obra pujante e para as gerações era ambicioso, isso, sem dúvida. Sim, isso ele queria. Portanto, isso a levar-se a sério nesse sentido. Por outro lado, também acho que ele era um bocado descontraído com isso. Era uma coisa que ele queria, mas acho que ele não vivia para isso. Não era aquela pessoa... tenho de fazer tudo para que isto aconteça. Era algo que ele queria, ia fazendo por isso. Portanto, eu tenho algumas reticências, num sentido sim, não posso dizer de caras sim, que se levava muito a sério, porque acho que se ele se levasse assim tão a sério, ele procrastinava muito o seu trabalho e talvez tivesse tido mais... mais disciplina na escrita. Também não sei se é possível, tinha 4 filhos. Exato. Eu trabalho no consulado, enfim. As coisas às vezes são apenas aquilo que podem ser e não mais do que isso. Eça de Queiroz, segundo Frederico Mendes, é o nome do livro editado pela Sónia Louro, precisamente neste mês de novembro. É uma edição da Saída de Emergência. Sónia, muito, muito obrigado. Sim, força, diz-me, podes dizer o que quiseres. Portanto, relembrar que esta próxima quinta-feira, dia 22, temos o lançamento do livro na Bertrand do Chiado, às 18h30. Eu aconselhava toda a gente a ir, porque depois a vingança do Frederico Mendes pode ser chata. pode ser dura, muito bem. Fica aí então o convite, já hoje, porque já passou da meia-noite. Sim, passou da meia-noite, ou seja, este programa passa da meia-noite, portanto, basicamente, ou amanhã, depende, é sempre esta confusão por causa do tempo, mas pronto, dia 22, esta quinta-feira, precisamente, relembra-me de sítio e hora? Bertrand do Chiado. Às 18h30. 18h30 da tarde, ok. Sónia, muito obrigado pela tua presença aqui neste programa, muito obrigado pela tua paciência, pela tua compreensão e pelo facto de teres voltado mesmo. E terminamos com a vingança da, em relação a mim, a vingança da Sónia foi obrigar-me aqui a treinar a minha pronúncia de francês. Amália Rodrigues, de novo para o final, num tema em que Amália gravou em 1967, ela gravou este tema no ano de 1967, Arrange-moi mon amour. Na conversa que tínhamos perdido, eu disse melhor isto. Sim, disseste muito bem. Disse de forma... esta aqui não. Fez. Olha, é o que temos. Madragões regressam amanhã e fica a sugestão do livro Eça de Queiroz, segundo Frederico Mendes, autora Sónia Louro. toutes leurs fusils des bien étranges choses. Ce ne sont que des roses.